Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais um pouco de conversa, hoje com António Bagão Félix. Bagão Félix, aliás. Já viu, António? Estávamos aqui a falar sobre isso minutos antes de começarmos a conversa. Eu, logo, a primeira foi logo ao lado. António Bagão Félix. Aliás, a propósito disso até, vamos ouvir aqui nestas Madragoas um fadista que me ensinou a mim como é que se dizia Félix. Diz Félix. Exato. E eu aprendi isso à custa do Rodrigo Costa Félix. Mas quase toda a gente diz Félix. Eu às vezes, quando tenho que dizer o meu nome a pessoas que o vão escrever, digo Félix, que é para não porem para não um ouvir C erros, para não ouvir erros. Ou um S e porem um X. Embora não me importe ser feliz, não é? O António é um homem feliz? Sou. Tenho uma família de quem gosto muito, tenho duas filhas, tenho quatro netas, sou casado há 47 anos. Essa é logo uma vitória, não é? É uma grande vitória. Casado há 47 anos. E não tenho razões para ser infeliz. E quando às vezes julgo que sou infeliz, procuro contrariar isso, não é? Porque a vida é uma corrida de obstáculos, a vida é o caminho das pedras, dos embates do mundo, e nós temos que os superar. E, sobretudo, procuro nunca perder a ideia da esperança. É uma ideia presente neste livro. É, aliás, uma das palavras deste livro, Raízes de Vida, é a esperança. A esperança, como o povo diz, é a última coisa que morre, ou que não morre, não é? E a esperança é, sobretudo, a virtude de procurar o futuro. É uma belíssima definição. Porque há pessoas que não procuram o futuro, não é? Eu, por exemplo, sou amante do passado, no sentido em que gosto da memória. A memória é onde tudo acontece para nos pertencer. Mas procurando sempre ver o futuro, nessa ideia da busca permanente, da inquietude, no bom sentido da palavra, da procura, da interrogação, da pergunta. E é certamente de algum modo é o que está subjacente também, enfim, naturalmente. Uma pessoa que escreva um livro, como dizia o Virgílio Ferreira, está sobretudo a falar com o outro que está dentro dele, não é? E portanto o outro, ou eu que estou dentro de mim, tem muito a ver com a ideia da esperança, da busca, da inquietude, do bom desassossego. O desassossego não é propriamente andar todos os dias algemado pelas novas tecnologias, pelo telefone, pelo iPad, pela pressa, pela urgência, falsa urgência, aliás, não é? Muitas vezes. Não, a inquietude naquilo que não é urgente, mas é importante. Porque não sei se já reparou que a maior parte das coisas que são importantes não têm urgência nenhuma. E as coisas que têm urgência, quando chegamos ao fim do dia, percebemos que não têm importância nenhuma. Hoje em dia as pessoas são consumidas por aquilo que é urgente e deixam de lado aquilo que é importante. Que é importante. Ora, no fundo estamos a conversar diretamente já do meu livro. Já sobre o livro, não é? Eu procurei, enfim, ao meu modo, naturalmente, falar daquilo que é importante e não tanto daquilo que é urgente, porque aquilo que é urgente aprisiona-nos e aquilo que é importante liberta-nos. E para um homem como o António, que foi ministro, ocupou lugares importantes, teve uma vida rica também de trabalho, foi sempre fácil encontrar esse espaço para o importante além do urgente? Foi, porque a pessoa, à medida que vai envelhecendo, vai ficando, cada um à sua maneira, mais sábio, pelo menos para si, não é? E uma coisa que eu aprendi... Há exceções. Sabe, no sentido, aliás, há uma expressão que relacionada com a velhice, mas que hoje já não se usa, que é a ancianidade, um ancião. Um ancião é um velho que é ao mesmo tempo sábio, não é? Sábio de vida e de vivência. Mas dizia eu que os lugares que nós ocupamos têm uma característica, é que são efêmeros. E não são os lugares que nos moldam, nós é que moldamos os lugares. E, portanto, tive sempre um relativo distanciamento daquilo que fiz. Procurei fazer o melhor que sabia e podia, obviamente, sempre com grande sentido de responsabilidade, mas percebendo que havia um António Bagão Félix muito para além dos lugares que ocupei. E é isso que eu procuro sempre ter dentro de mim. Por exemplo, a ideia da curiosidade é das ideias que não envelhece dentro de mim. Eu quero que a curiosidade continua a ser a mesma dentro de mim até ao último dia de vida, isto é, a curiosidade própria de uma criança, embora numa pessoa já septuagenária, que é o meu caso. E tem sido assim, ou seja, essa curiosidade tem-se mantido, ou é preciso de forma natural, ou é preciso mesmo também fazer um esforço para não, manter? Ao contrário. Eu tenho horror ao vácuo, tenho horror aos espaços vazios, aos tempos vazios, e curiosamente, eu hoje tenho muito menos amanhã do que tenho ontem, isto é, tenho muito menos tempo de vida do que aquela que já vivi, naturalmente. Isso assustou? Não me assusta, mas faz-me exatamente aprofundar e apressar, no melhor sentido da palavra, a ideia da curiosidade. Eu levanto-me todos os dias para saber mais. Dir-me às vezes coisas que não têm nenhuma utilidade. Não, a vida não é feita só de utilidades. A vida é feita também do prazer, do gosto que nós temos em podermos ser melhores no dia seguinte àquele que fomos relativamente ao dia anterior. Por isso, aliás, é que eu tenho um casamento saudável e perene com a vida vegetal, com a botânica, com as árvores, onde aprendo muito, onde estou sempre a ler, a estudar, a investigar, e onde percebo que cada dia que passa, cada vez sei menos, o que me estimula a ser cada vez mais curioso. E esse amor e esse interesse pela botânica está também neste livro. Sim. Chama-se Raízes de Vida, Valores, Atitudes e Memórias que nos sustentam. São respostas da natureza às inquietações do homem, um livro de António Bagão Félix. Ele é uma convidada esta noite das Madragoas, também com Ana Paula Figueira. António, já começámos de alguma maneira a falar sobre o livro. Sim, sim. Mas queria saber agora com mais detalhe qual é que foi a primeira ideia, qual é que foi o gatilho para a escrita deste livro, como é que tudo isto começou? O livro nasceu do nada, o que parece um lugar comum, mas não é na minha perspectiva. Ou seja, eu tinha palavras à procura de vez, estava na fila, uhum. E tinha, assim como as árvores nascem de pequenas sementes e depois são árvores imponentes. Ora bem, juntei a ideia da semente, que tem muito a ver com a ideia do mundo vegetal, das árvores, com a ideia da palavra, casei as duas e nasceu o livro, não é? Por isso se chama Raízes de Vida. Eu e a Ana Paula Figueira, que também para cada palavra tem uma reflexão interessante e dá-lhe um toque até muito expressivo e muito feminino, mas eu juntámos, dividimos o livro em raízes, caule, folhas, ramos, flores e frutos. E dentro de cada uma dessas secções, digamos assim, dessa matriz, idealizámos 7 palavras que têm a ver com valores morais, com exigências civilizacionais, com atitudes, com comportamentos, com coisas ótimas como a esperança, a doçura, a mansidão, a alegria, a saudade, às vezes, com o pecado também, com o ócio, com a plenitude, enfim, com uma série de palavras. No fundo é um jogo de palavras cruzadas, não é? Que de algum modo eu faço, misturando todas elas com uma referência, ou por uma história qualquer, ou por uma crença popular, ou por um aspecto técnico, a árvores e a plantas, não é? Quando olhei aqui para o livro, e quando estava a folhear o livro, e também olhando para o índice, uma das coisas que me apercebi é que, de facto, cada uma destas palavras é muita coisa. São palavras grandes, digamos. Sim. Assim. E pensei que quão difícil é escrever sobre coisas como o amor, o medo, o sonho, a amizade. Sentiu essa dificuldade, ou pelo menos sentiu esse desafio? Não, senti esse desafio. Eu devo dizer que sou um amante das palavras. É que por vezes é muito mais fácil, por exemplo, se o desafio for escreve sobre o teu frigorífico, uma coisa banal, sim, às vezes é mais fácil do que escreve sobre estas coisas que... Isso exige, neste caso, não é só uma questão factual, é uma questão de sensibilidade, da percepção que eu tenho dos valores, até filosófica, etc. Mas eu gosto muito de escrever e gosto muito de brincar com as palavras, não é? Dias fazer ginástica rítmica com elas, de as fazer pular. Por exemplo, o primeiro texto, curiosamente, é sobre o amor, o último é sobre a tradição, e o primeiro é sobre o amor, é feito em jeito de anagramas, ou seja, eu pego na palavra amor, transformo o amor masculino no amor feminino, que é a amora, passo daí para a romã, que é um anagrama de amor, E faço uma espécie de polca vienense com as letras e as palavras. Isso dá-me um gosto especial e um encanto. Uns poderão gostar mais, outros gostarão menos, é perfeitamente legítimo, mas eu não estou a dizer se as pessoas vão gostar, eu estou a dizer que eu gostei e gosto de escrever assim. E cada um dos textos... É um pouco, deixa-me só dizer, há uma frase que eu aliás citei, não é? Uma frase que me encanta muito, de Agostinho da Silva... Que de algum modo define a essência do livro. Ele dizia que o seguinte: não sou do ortodoxo, nem sou do heterodoxo, que só contém a vida em metade. Sou do paradoxo que a contém no total. Portanto, o meu livro é um livro de paradoxos. Repare bem na capa. A capa é um trevo. E o que é que nós gostamos no trevo? Não é do trevo de três folhas, por isso é que ele se chama trevo. É do trevo de quatro folhas, porque é um paradoxo. Porque é a mesma coisa que dizer um trevo de três folhas com quatro folhas. Verdadeiramente não são folhas, são folíolos, tecnicamente, para quem esteja a escutar, em termos precisos botânicos, não é? Mas quer dizer, o trevo é vegetalmente o paradoxo. Ou seja, o trevo que não é trevo, que no fundo devia ser o tetraevo, porque é de quatro, é o símbolo da felicidade e é o que se procura. Nós não procuramos a normalidade do trevo, mas a excepcionalidade daquilo que não é trevo, mas que ainda continuamos a chamar trevo. É a ideia do paradoxo que, de algum modo, aí está presente. Ou até do, não direi tetra... trevo, mas do... Tetraevo, ou até do Penta, que nos surgiu há pouco tempo, não é António? Sim, mas pronto, a vida é isto. Aliás, é engraçado que, deixa-me só contar este pequeno pormenor, a minha neta mais velha, a Joana, tem agora 16 anos, não é? E é uma apaixonada pelo Benfica, tão sofredora ou mais do que eu ainda, não é? E quando o Benfica não conseguiu alcançar o Penta, mas já teve o Tetra, ela ficou muito triste. Eu disse: ó, Joana, o teu avô teve quase 70 anos para ver o Benfica ganhar um tetracampeonato. É verdade. Tu estiveste 15 anos, ou 14. Portanto, vais ter muito tempo ainda para o Penta. Eu é que já não vou ter, paciência. António Vagão Félix, convidado esta noite das Madragoas, ele traz-nos o livro Raízes de Vida. São valores, atitudes e memórias que nos sustentam, respostas da natureza às inquietações do homem. É o livro que está hoje em cima da mesa aqui nas Madragoas, mas eu também perguntei ao António o que é que ele gostava de ouvir no que diz respeito ao fado. Ele falou-me de algumas vozes, por exemplo, a de Mariana Bobon. Sim. Parece-lhe bem que conhecemos pela Mariana Bobon. Eu gosto muito, tem uma voz, um timbre muito bonito, uma voz diferente no fado. E uma pessoa que eu conheço bem e que acho que representa muito bem a essência do fado de Portugal. Então vamos a isso. Mariana Bobon, vamos começar com o namorico da Rita. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita, que é peixeira, e o Chico, que é pescador. Sabem todos que lá vão, que a Rita gosta do Chico. Só a mãe dela que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à cautela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abaira, por dá cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha e da forma mais diversa. Dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. E há quem diga à boca cheia que depois de tanta fita, o Chico de volta e meia prega dois beijos na Rita. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à cautela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela quando calha, ao ver que o Chico se abaira, por toca aquela palha faz tremer toda a ribeira. Thank you. que o Chico se abaira. Por toca aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Se a minha alma fechada se pudesse mostrar, e o que eu sofro calada se pudesse contar. Depois do Namorico da Rita, ouvimos também este Que Deus Me Perdoe, Maria Ana Bobó, numa escolha de António Bagão Félix. E António, eu não encontrei, por falar em Que Deus Me Perdoe, não encontrei Deus, pelo menos não é o nome de um dos capítulos, nem, por exemplo, fé, como uma das palavras escolhidas. Como é que é a sua relação com a divindade? Eu sou católico. E há aí vários aspectos em que perpassa a ideia do transcendente, bastante. Mas, em todo caso... Não encontrei nos títulos, nos atenção. Nos títulos, pois, exatamente. Mas a ideia era não fazer um livro sobre aquilo apenas que eu penso, mas aquilo que pode ser oferecido ao leitor, não é? E a fé é uma coisa que há pessoas que têm, ou que julgam ter, e outras que não têm. É um têm. Dom, é um dom também. É um dom. Ora bem... Eu acredito no transcendente. Deus, para mim, é a única causa que não é incausada. É a única causa incausada. Isto é, nós falamos o Big Bang, falamos dessas coisas todas, mas antes disso, o que é que foi? Até que chegamos à ideia de Deus, que é a única causa incausada. No fundo, a fé é isso mesmo. A fé não se explica, é um dom, como referiu, e bem... ou se tem ou não se tem, e tende-se viver-se de acordo com ela. Portanto, a maneira como eu procuro ser cristão, católico, dizendo quase o seguinte: eu não tenho a certeza, como qualquer pessoa não pode ter a certeza, se Deus existe ou não existe, quer eu como católico, quer um ateu dizendo o contrário, mas pelo menos procuro fazer a minha vida como se Deus exista. E isso é que eu acho que é a maneira adequada de, na nossa fraqueza e humana, tentar viver de acordo com aquilo em que acreditamos. E por falar em fé e em Deus, há também dois, eu achei graça que pecado e prazer surgem, estes dois textos surgem colados um ao outro. Qual é a relação entre pecado e prazer? É uma coisa que as pessoas associam muitas vezes. Há uma grande tradição judaico-cristã da ideia do pecado relacionada com o prazer. Evidentemente, quando nós falamos, neste caso juntamos pecado com o prazer, falamos sobretudo na perspectiva sexual. Ora, este livro não fala sobre sexo, portanto tem esse handicap, nem sobre futebol. E portanto eu posso ter prazer, António, nas coisas... António, o António quer mesmo vender livros, então faz um livro que não fala sobre sexo nem futebol. É verdade, nem fake news. É verdade, mas eu faço o livro em primeiro lugar para conviver comigo, uhum, e depois com os outros que queiram fazer o favor de me ler. Mas dizia eu, a ideia do prazer é uma ideia muito mais vasta, não é? Eu posso ter, ou no seu caso, prazer nas coisas mais ínfimas e não ter prazer nas coisas que parecem mais importantes. E a ideia de prazer nem sequer, já que falamos da Igreja Católica, nem sequer é rejeitada pela Igreja Católica. E é abraçada por teólogos como São Tomás de Aquino, que fala do prazer e da... Na Suma Teológica, exatamente. Eu posso ter prazer em ser solidário. Eu posso Sem ter dúvida. Prazer em ser leal. Sem dúvida. Quer dizer, o problema do prazer, como dizia Aristóteles, não é o prazer, é o seu excesso. E por isso eu também cito, a certa altura, creio que é no texto sobre os pecados, eu falo dos 7 pecados sociais que Gandhi, que não era um cristão. Era um homem cheio de fé de outra natureza, ele definiu um dos pecados sociais, em 1940 e poucos, ele definiu dos 7 pecados sociais, um era prazer sem consciência. Portanto, a questão do prazer é legítima, é desejável, é um alimento para a nossa vida, desde que não caia na patologia do excesso e desde que seja feita na plenitude da consciência. Seja qual for a perspectiva e a acepção que tenhamos de prazer. É que muitas vezes o prazer, eu não sei se vai concordar comigo ou não, António, mas hoje em dia o prazer vem, pelo menos na minha cabeça, vem associado a uma ideia de vazio também, de uma procura do prazer pelo prazer, que depois resulta num vazio no coração das pessoas. E um dos capítulos diz assim, o título é Folhas, o que nos renova. Numa altura de cinismo e em que as pessoas sentem um vazio, numa altura até diria de niilismo. Relativismo. E de relativismo da parte de algumas pessoas, o que é que afinal é capaz de nos renovar? Do ponto de vista religioso, e para mim, a fé. Mas isso é uma questão pessoal, não tem que a fé não se impõe. nem se injeta, ou há ou não há. Do ponto de vista mais laico, aquilo que é capaz de nos renovar, há pouco disse uma, pelo menos para mim, no meu testemunho de vida, já lhe referi uma, a curiosidade, a busca, a inquietude, a capacidade de ainda me espantar com coisas, não é? No bom sentido da palavra, que hoje nós só nos espantamos com as coisas negativas, não, espantar-me com as coisas belas da vida, não é? Onde é que eu me renovo constantemente como pessoa, como pai, como avô, como marido, como irmão, como amigo? Procuro isso fazer, umas vezes com alguma competência, outras com muita incompetência, certamente, como pessoa que tem as suas debilidades, como qualquer um de nós. Mas a ideia voltando a citar o que referiu sobre o livro, o capítulo dedicado às folhas é aquilo que nos renova. Ora, as plantas e as árvores em particular, quase todas, as de folha caduca, têm essa notável capacidade de se renovar, isto é, aparecem com exuberância na primavera, aguentam o verão e depois desnudam-se no outono e no inverno para se renovarem constantemente. E essa ideia da é interessante, deixe-me referir o seguinte. Há um eticista, um filósofo lituano, Emmanuel Levinas, ou Levinas, porque depois naturalizou-se francês, que dizia que nós temos que procurar viver sempre tendo presente a ética do rosto. No fundo é a ética da autenticidade. É que a autenticidade é um bem escasso hoje em dia, não é? O mundo anda a fingir. E Levinas dizia, temos com o rosto no sentido figurado, como o rosto de uma criança, não é? O rosto da criança é o rosto mais autêntico, nu, despido, sem disfarces, onde, dizia ele, nós mostramos a nossa pobreza essencial. Eu gosto muito desta expressão, pobreza essencial, não no sentido material, pobreza essencial no sentido, eu sou aquele que estão a ver. E não um disfarce, e não uma máscara, e não uma maneira de ludibriar a mim e os outros. Ora, é isso que eu procuro dizer aí no capítulo das folhas e da nossa renovação. António Bagão Félix, convidado esta noite das Madragoas. Raízes de Vida, assim se chama o livro da Clube do Autor, é editado pelo Clube do Autor. Vamos continuar por aqui a ouvir outras vozes do fado, da música portuguesa. E temos de ouvir o Rodrigo Costa Félix. Félix, diz bem. Félix, não é da sua família, pois não, António? Não, não é. Nem o João Félix, o excelente jogador do Benfica. Mas são Félix. Embora o João Félix, agora que está nas bocas do mundo e nos relatos. E sim, sim, sim, sim. Toda a gente diz Félix. João Félix. Mas consigo também acontecer e acontece não, isso. Acontece, mas eu sou mais duro. Quando alguém diz Félix, eu digo alto, é Félix. António Bagão Félix, então, e é com ele que converso hoje nas Madragoas, mas vamos ouvir outro Félix, o Rodrigo Costa Félix, e aqui não vem sozinho. Traz também a companhia de Cátia Guerreiro neste Morena. Não negues, confessa, que tens certa pena que as mais raparigas te chamem morena. Pois eu não gostava, parece-me a mim, de ver o teu rosto da cor do jasmim. Não, não, mas enfim é fraca a razão, pois pouco te importa que eu goste ou que não. Mas olha as violetas que, sendo mais pretas, o cheiro que tem. Vê lá que seria se Deus as fizesse morenas também. Tu és a mais rara de todas as rosas, e as coisas mais raras são mais preciosas. Há rosas dobradas e as singelas, mas são todas elas azuis, amarelas. De cor de açucenas, de muita outra cor, mas rosas morenas, só tu, linda flor. morenas e bem as moças mais lindas de Jerusalém. E a Virgem Maria, não sei, mas seria morena também. Moreno era Cristo. Vê lá depois disto, se ainda tens pena, que as mais raparigas te chamem morena. Vê lá depois disto, se ainda tens pena, que as mais raparigas te chamem morena. Estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela e eu peregrino. Até que foi uma escuridão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi a estrela e eu sou peregrino. E depois de Rodrigo Costa Félix e Cátia Guerreiro, juntos em Morena, ouvimos este Estrela, letra e música de Carminho, um tema incrível, muito bonito, que está incluído no disco Maria, editado o ano passado pela Carminho. Hoje estou aqui à conversa com António Bagão Félix. Hoje ele trouxe-nos o livro Raízes de Vida. Isto não é fácil. Valores, estes maus hábitos, são valores, atitudes e memórias que nos sustentam e são respostas da natureza às inquietações do homem. Um livro com Ana Paula Figueira. António, uma das coisas que eu reparei neste livro é que todos os textos são acompanhados por uma citação. Eu fiquei curioso se tem um livro de citações, alguns cadernos em que aponta as citações, se sai assim de memória, como é que é? Quase todos aí saíram de memória, porque eu... Mas tive uma preocupação. Se bem reparar, não sei se há mesmo, porque eu agora não estou seguro, mas quase todos os autores que estão aí, que eu cito, no fundo para abrir o meu texto com palavras sábias desses autores, já faleceram. Mas, no entanto, as suas ideias perduram. Muitos deles são da civilização clássica romana, da civilização helénica, grega, de textos sagrados cristãos, budistas ou de outra natureza, justamente com esta preocupação, a de que os grandes valores, as grandes exigências civilizacionais não dependem do tempo, isto é, são universais e são intemporais. Foi um pouco isso que eu procurei, de algum modo, referir. Também falei muito, enfim, não posso deixar de referir dois autores que para mim me acompanham sempre e que me têm influenciado muito, até no modo de escrever e no modo de pensar, que é Miguel Torga e Virgílio Ferreira, não é? Se bem reparar, o livro mesmo, o prólogo do livro, começa com... Eu não tenho aqui o livro neste momento, mas começa com uma frase notável de Miguel Torga sobre a ideia de que, para ele, lavrar numa seara alentejana ou escrever um livro é a mesma atitude. Quero ler, António, já agora. Acho que é uma expressão muito bonita e que, no fundo, é... quase a definição do que eu procurei fazer, não é? Dizia Miguel Torga no seu diário, no volume 12, eu sou um homem de impressões digitais das mãos aos pés. O sulco do arado é tão impressivo para mim como o traço da caneta. Leio tanto numa lavrada alentejana como num livro. Absolutamente notável. Absolutamente notável mesmo. E já agora, quando apresentei o livro, terminei também com uma frase de... recente de José Tolentino de Mendonça, quando agora foi nomeado arcebispo e bibliotecário da Santa Sé, não é? Em que ele também, de algum modo, encerra a ideia do meu livro. Não é? Ele diz, para mim não há diferença entre uma biblioteca e um jardim. É uma grande frase. É uma grande frase. E, no fundo, no é final do livro, também do que procurei fazer. Como é que é o António enquanto leitor? Porque este livro reflete essas leituras todas. Sou compulsivo, todas, não é? Gosto muito de ler. Mas gosto de ler com papel, gosto de tocar o livro, de cheirá-lo, de riscá-lo. Ainda não se rendeu às novas tecnologias, não, no que diz respeito ao livro. Não, não tenho nada com as novas tecnologias, mas eu preciso de me namorar do livro, eu preciso que ele entre dentro de mim. Quer dizer, preciso de... Sublinha? Sublinho, e faz anotações, e volta atrás. E já reparou numa coisa, eu não sei se vou-lhe fazer uma pergunta, se me permite. Sim, força. Sei lá, nós vemos um programa qualquer na televisão. Mas depois não nos lembramos quando, em que programa, passado um ano, um mês, uma semana, programa, quer dizer, não temos referências. A mim acontece-me, quanto aos livros, que eu às vezes, um livro que eu li há 3, 4, 5 anos, e que houve uma frase que me chamou, ou uma ideia que me chamou a atenção, e eu não sei o número da página, mas sei se ali em cima ou em baixo, na folha esquerda ou na direita, sem mais dúvida. No princípio do livro ou mais no fim do livro, quer dizer... É como se o livro é patrimonial, quer dizer, na sua leitura passa-nos também a pertencer, não é? E por isso eu sou muito compulsivo na leitura. Tenho uma característica que é a seguinte, eu tenho na minha mesa de cabeceira, que era normalmente quando leio mais, mas agora leio mais mesmo fora desse tempo, 7, 8, 9, 10 livros. Salta de livro em livro? Salto de livro em livro. Eu não consigo ler um livro só... Eu também faço parte desse clube. Sabe porquê? Por uma razão muito simples. Olha, eu ontem à noite, Depois do jogo do Benfica, naturalmente. Depois do jogo do Benfica, exatamente. Não vi aqueles programas que é comentário desportivo, muito cansativo. Não tenho paciência, nem ganho nada com isso. Então, olhei para os meus livros e li, continuei a ler um livro sobre Lisboa. Lisboa do antiga, não é? Uhum. Apeteceu-me. Quer dizer, a escolha que eu faço do livro que vou ler naquele momento, ou noutro momento, está relacionada com o meu estado de espírito nesse momento. Isto é, aquilo que eu quero absorver da leitura. E nós não estamos, nós ao longo de um dia, nós não estamos sempre com a mesma disposição. Nós não somos computadores, não é? Temos alma, temos espírito, temos percepção, temos sensibilidade. E isso dá-nos uma vontade de ler este livro ou de ler aquele livro. É um pouco isso. E espero que fique com vontade de ler este livro. Chama-se Raízes de Vida, António Bagão Félix. Já falámos aqui sobre alguns capítulos, algumas das palavras. Há até palavras que hoje em dia são pouco populares. Por exemplo, esta ideia de mansidão. Sim. O que é que lhe apraz dizer sobre a mansidão? Mansidão, aliás, é um texto que começa logo com palavras de Jesus. Pois, nesse caso tinha que ser, exatamente, porque a mansidão é uma palavra dos livros da religião, não é? É uma palavra bíblica, se quisermos. É uma palavra que hoje já não se usa, ou melhor, usa-se apenas no sentido físico do termo. Aquele animal é manso, aquela pessoa é bruta, aquela pessoa é mansa, mas não no sentido espiritual da expressão. A mansidão é uma atitude de contemplativa e ao mesmo tempo reprodutiva na vida. Aceitação ativa, uma espécie de aceitação ativa, não é? É isso mesmo. E a mansidão tem a ver com uma coisa que os gregos, na minha opinião, que os gregos distinguiam bem, que era a noção de tempo. Os gregos tinham a noção do tempo do cronos, aliás, cronómetro, cronos, que é o tempo físico, é o tempo que nós medimos pelo relógio, o que está mais, aquele que é mais quantificável, e o kairos, que é o tempo espiritual, não é? Quer dizer, eu posso estar consigo, agora vamos tomar um café, e podemos estar 2 horas juntos, 2 horas de cronos e 0 minutos de kairos. Enfim, não seria o caso, né? Mas é o que se passa em muitas famílias, não é? Sem dúvida. Vão ao restaurante, ou estão em casa e olham todos para a televisão. Passou 1 hora, mas os pais não falaram com os filhos, o casal não falou, disse umas interjeições, e pronto, não houve tempo espiritual. O kairos. Ora, o kairos está na essência da mansidão. A mansidão tem a ver com a não ditadura do Cronos e com a vantagem do Kairos, isto é, do tempo espiritual, do tempo que se é dado e que nos é dado, sem recibo de quitação. E no final de tudo, o que é que nos une? O que é que tem a capacidade de unir um ser humano ao outro? São Tomás de Aquino citou há pouco, não é? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, fez, em minha opinião, um dos melhores diagnósticos relativamente à crise, porque tem passado o mundo designadamente neste século, não é? Com as crises económicas, financeiras, etc., mas que são sobretudo crises éticas. Ele dizia: os bens dividem-se em 2 grupos, bens exteriores e bens interiores. Os bens exteriores são aqueles que, quando eu divido com os outros, fico com menos. O dinheiro, o poder, às vezes o prazer, a carreira, etc., etc. Os bens interiores são aqueles que, quando eu divido com o outro, ficamos ambos com mais. A lealdade, a amizade, o tempo, a paciência, a perseverança, a solicitude. São esses bens interiores que nos podem unir. Os bens exteriores desunem-nos. A nível, às vezes, familiar, a nível da empresa, a nível do país, a nível do planeta. O poder, o dinheiro, sobretudo, estes dois. Os bens interiores fortalecem-nos na junção, ou seja, em que, dizia, aliás, eu vou utilizar aqui a forma de Almada Negreiros, não é? Um mais um igual a um. Ou seja, é isso mesmo. Essa união que faz das duas partes um todo que é igual e superior às próprias partes. Ou, por exemplo, Papa Francisco, quando dizia que nós temos que ser cada vez mais como um poliedro. O que é um poliedro? É um paralelepípedo, um prisma, ou seja o que for, não é? tem várias faces, mas as faces todas unidas fazem uma forma diferente e mais forte, que é o próprio poliedro. Sem, no entanto, essas faces perderem a sua própria personalidade e individualidade, não é? É essa a ideia que eu acho que é aquilo que nos pode verdadeiramente unir. E olha, e foi por isso que houve as crises, que começaram Lehman Brothers e continuaram, e estes bancos, e estas atrapalhadas todas, que é a supremacia estúpida, exagerada e exacerbada dos bens exteriores, poder e dinheiro, sobre aquilo que devia, de facto devia unir as pessoas, que são os bens interiores, da solidariedade, da amizade, do amor, da temperança, valores que eu falo, aliás, no livro. Mas, e estamos aqui a entrar na reta final da conversa, mas eu tenho a ideia de que para usar bem os bens certos, é preciso ter as tais raízes da vida. É. E regressamos ao início do livro e ao título do livro, Raízes de Vida. É fácil encontrar raízes nos dias de hoje? Tem que se buscar. Um jovem, eu sinto que a juventude, e houve até, falou-se disso quando se vê, por exemplo, um jovem inglês que é atraído pelo Estado Islâmico. Fala-se muitas vezes que isso é consequência de uma falta de raízes, falta de valores, falta de uma vazio, identidade. De vazio. O tal vazio também. O tal vazio. Não é? As pessoas têm que se levantar todos os dias com a ideia da, com a tal virtude da esperança, de procura de futuro. Mas perante o vazio estão desarmadas. Esse é um dos grandes problemas. E eu creio que... Aliás, o título do livro, deixa-me dizer, é Raízes de Vida, como disse bem, não é? E não da vida, não é? Eu não quero ensinar nada a ninguém, nem tenho esse direito, nem tenho essa capacidade. Não é Raízes da Vida, é de vida, para nos agarrarmos, no melhor sentido da palavra. E por isso é que eu, deixa-me só terminar com esta nota que é quase é botânica, é quase técnica, mas é interessante. Os animais, a começar o homem, foram constituídos de tal forma que têm o seu centro nevrálgico no cérebro e também no coração, mas sobretudo no cérebro. Isto é, se o cérebro falhar, nós morremos. Mesmo que estejamos vivos, é a morte cerebral, não é? As plantas e as árvores têm uma construção modular, ou seja, elas não têm nenhum órgão que, se esse órgão for morto ou for dizimado, elas morrem, não morrem. Pode arrancar as folhas a uma árvore. Pode até maltratar a raiz, pode dar uns golpes no caule, pode tirar os frutos da maneira mais absurda ou as flores que dá. E a árvore tem formas de reviviscência, isto é, porque toda ela não tem um centro nevrálgico, mas toda ela está preparada para os embates do mundo. As plantas não se movimentam, não podem fugir. E estando preparada para todos os embates do mundo pela sua própria construção, estão preparadas para criar raízes também, não é? Raízes de solidariedade. Se reparar num jardim, seja onde for, as árvores têm uma solidariedade natural. Elas buscam o sol, buscam a água, buscam o azoto, mas numa perspectiva de uma solidariedade e numa ética da natureza. Também procurei chamar a atenção para isso num livro. No outro dia ouvi um psiquiatra brasileiro muito bom, o Dr. Ítalo Marcilli, e ele dizia que é terapêutico e tem consegue causar mesmo um enorme impacto na vida de uma pessoa se uma pessoa com problemas de depressão ou seja o que for, começar a cuidar de uma planta. Ah, sem dúvida. Qual é que era a planta que aconselharia? Para alguém que não está... Planta ou árvore? Árvore, planta, não sei, diga-me, qual é que seria a sua sugestão? Se, alguém que pode estar a ouvir esta conversa e que pode estar a convencer-se de que podemos aprender muito com as árvores, com as plantas, e que gostava de entrar neste mundo da botânica. Se fosse uma árvore, eu sugeria, embora de crescimento lento, uma magnólia. A magnólia, aliás, tem um nome... Tem uma fonética maravilhosa, Magnólia, não é? Quer dizer, quase que é preciso cantá-la. E é um filme muito bom com o mesmo nome. Exatamente. É uma árvore que tem umas flores solitárias, bastante com um cheiro admirável. É uma árvore das mais antigas na história da botânica do planeta, mas é uma árvore que nos abraça, não é? É uma árvore que nos chama. Isso é positivo para... das plantas herbáceas, das mais pequenas. Há tantas. O que é que eu podia... podia falar da rosa, até porque a minha mulher é rosa, não é? Não, por exemplo. Eu, aliás, tenho a felicidade de só ter filhas e netas. Com nomes de flores? Não. Ah, ok. Está aí, okay. O livro é dedicado a elas todas. Não, a minha mulher é que é rosa. Ah, ok, eu achei. Catarina, Inês, Joana, Rita, Sofia. Rodeado Maria. De mulheres, ok. Rodeado de mulheres, já percebi. Rodeado de mulheres. Em todas as estações do ano, como eu digo aí, não é? E pronto, é também uma homenagem à mulher. À mulher em abstrato. E, se me permite, às minhas mulheres e meninas. António, muito obrigado, gostei muito da conversa. Fica a sugestão do livro Raízes de Vida, Valores, Atitudes e Memórias que nos sustentam, respostas da natureza às inquietações do homem, uma edição da Clube do Autor. E terminamos com uma das escolhas de António Bagão Félix, neste caso, Meu Nome é Nome do Mar. De novo, Maria Ana Bobona. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço.